Saludo, Alça November se comunicando, saindo de reboque, bom dia. Gente, bom dia, ótimo número isso. Tem 3171 no decolado 50, chama com o controle Salvador 120, decimal 8, bom dia. 208, obrigado. Salvador, bom dia, 3171 no decolou. Nossa, escuta, cruzando 1500 pais agora. Santa 3171, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo piso 0 via saída da EL, após passar 2.000 pés, autorizado voar direto Leda. Ok, voando à direita, voa de Leda, 3597 complete final do procedimento, torre em 1 no 8, decimal 95. Oi, Salvador, eu tô 3597, final ILS, expedição 10. Pita 3597, avistado, cheque trem pelo autorizado, 140 graus, 09 anos. Autorizado pouso, pista no 0, 140 graus, 09 anos. Comandou, 3171, possibilidade direto a Fátima. 71, aguarde coordenação com o centro. Guarda. Zona 71, autorizado voo na proa de Motiva. Vete, Motiva 3, Zona 71. São 3597 no solo 56, libera a direita via Fox no 21-9. Via direita para o azul, copiado. São 3597, taxi Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 62, São 3597. Zona 71, nós estamos em 35, em 1, 2, 1, caso negativo, 1, 3, 3, 19, 5, após desvios na proa de Ognazi. Tá, 3, zona 71, no controle? Prossiga, na escuta, certo. Após desvios, vou na proa de Ognazi. Ok, após desvios, combinado. Estamos no centro Recife agora, em 125 decima 1, tanto de zona 71. 251, muito obrigado, senhor. no 961 com Golfo, autorização avião. Plano 961 no Golfo, confere, só um instante, cópia, prepara a saída da Aéo Lederume. Aéo Lederume aguardando, vai ser 961. Autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda, Irume. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5556, controle 120, decimal 8. 360, Galeão, rota do plano da AEL, Leda, Irume, saída, decolada aberta, curva direita, 5556, transponder 120, controle 961, posição 9. Plano 961 no correto, portão 9, chama o trampo, espera que você não lembra. Maravilha. Quem quiser informação, gol. Voo 999 no meia, sem identificação, desça 4 mil pés, via chegada Bonsi, ajustado 1909. Identificou 4 mil pés, Bonsi, altímetro 1019, voo 999 no meia. Estação Zonomeia, desça sem restrição para 2.000 pés, livre e efetuída. Próximo localizador. 9.9.1.6, até 2.000 pés, reportará no localizador. Salvador, controle, Atena 6225, de informação Golf 1060. Atena 6225, desça 4.000 pés, livre das inscrições, ajustado 1.009. 4.000, ajustado no 0.09, Atena 6225. Bruno 9.1, na posição 9, como é que funciona, né? Bruno 9.1, autoridade, chama o táxi. Não, 9.1. Estabilizou IRS, voo 9996. Voo 9996, complete com nosso procedimento, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, até daqui a pouco, voo 9996. Salvador, bom dia, voo 9996. Dia, voo 9996. Cheque o trem, pouso autorizado, pistola 0. Vento no 40 graus, 109. Fachado e travado. Livre pouso, pista 10, voo 9916. É 225, deixa 2 no 10, autorizado o final do procedimento, ele é executivo, pista 10, aponta no localizador. 72, meu pé, autorizado, ele é executivo, então nos vieram informar no localizador, acionar 6225. No 961 do táxi. 1330 autonomia, 169 a bordo, Guarulhos ao Fernando. Pluno 961 no táxi via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera, pistão no 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 019 agora, um bom voo. Muito obrigado, Pátio Índia, ponto de espera, 1895.019, boa semana no 961. Igualmente. Um 9961 no 16, no solo 2,6, direito no 219. Direita, 21, decimal 9, 9916. Até daqui a pouco. Alô, bom dia, voo 9916, tá livrando a pista. 9916, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para o portão 8, voo 9916. mantenho no 961 ponto espera da Bruno Zé. Bom dia, Gona 961, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento no 30 graus, 10 nós. Decolagem no 0, 9 mil. Gol 961, decolado às 29, chama agora o controle, 120, 1980, bom voo. Obrigado, boa semana. Chega o complexo do procedimento, chame torre 1-8, decimal 95. Torre 1-8-95, chame 6225. Controle, bom dia, Gol 1961, está passando em casa. 961, no contato radar na decolagem, se mantém em nível de voo 360, via saída da EL. Via da EL, sobe 360, 961. Salvador Chané 6225. Chané 6225, cheque trem, pouso autorizado, vento no 20 graus e no 2 nós. Desde pouso, pista no 0, Chané 6225. Quando nós era 93 negativo, eu fui na perda de pelo. Paixanamento 225, no solo aos 33, libera próxima à direita via Fox, chama o solo, 2199. Libera via Fox, trânsito, 2199, após paixanamento 225. Solo. Salvador, Oceania 225, livrou. Oceania 225, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, Oceania 1961 no centro Recife em 125 decimal 1, caso negativo 133 decimal 25. 253325, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, azul 4040, ponto 2360, sente do hotel para autorização. Azul 4040, bom dia, hotel confere, com fins autorizado nível 360, via Perzulu 21. Perfil de saída árbor, transição elefa, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5565, controle 120, decimal 8. Autorizado para confins, o nível 360, decolo no zero, comando à direita, perfil, árbol, transição elétrica, intercepta Perzulu 21. transponder 5565 e o controle 120, décima 8, azul 4040. Azul 4040, correto, portão 120, chame pronto, estiver em funcionamento. Chamarei quando pronto, portão 120, obrigado. Sou 759, assumo identificação, DCM-050, via chegada Bonf. Confirme que está sem informação ativa. O 1759, confirme como recebe. O 1759, chame na frequência 120, décima 8. Controle, Bono 759. Bono 759, confirme como recebe o controle. Agora alto e claro, quente da Golf, mantém 80, perdeu o contrato com o centro. Quente, desça 4.000 pés, via chegada Bonf, ajustado no 099. 19, 4.000, Bonf. Bono 093, Voiduna, desça 2.000 pés, autorizado final do procedimento. Ele é executado da pista 10, reposto no localizador. Eu ando Duna 2.000, chamar localizador. Salvador, Azão 3597, ciente da Gol, autorização 3280, Brasília. São 3517, Brasília, autorizado nível 360, via Pêndulo 17. Perfil de saída Arbor, transição Elefa, decolagem pistão 90, curva direita após decolagem. Transponder 5562, controle 120, decimal 8. 360, Brasília, via Pêndulo 17, Arbor Elefa, a saída decolada 90, curva direita. Código transponder 5562. Controle de esperança 0018, 3597. 3597, correto, chamo pronto, espere estacionamento. Estabilizado, agora 093. Torre 1, 98, decimal 95. 1895. 2 Salvador, bom dia, agora 093, final. Bom dia, agora 093, chega o trem para os autorizados, vento 1, 2, 0 graus, 109. Pode ficar travado, tem depois. Seu pé, o seu segmento aqui, portará no lote.